quem vai ficar. Pra que me dizer se não é capaz? Te pego na saída e vamos ver quem vai ganhar. As preces e não conte com ninguém. Veja tudo como se não houvesse amanhã, porque parece um dia tão normal, mas em cada esquina você pode vacilar. E então, vê se cuida, rapaz. Então, estamos quase quites. Se ainda não percebeu, isso é uma emboscada, armadilha. Veja tudo.